Sim, boa tarde, Otan 3192, estabilizou na final, Helena. Otan 3192, 2-0-5, continua a aproximação, aguardando pista livre. Sim, aguardando, 3192. Então, 3192 autorizado pouso. Pista no zero, vento no 80 graus, 079. Livre pouso, TAM 3192. Voo 1256, decolado 87, no controle Salvador 120, décimo 8. 208, voo 1256, boa tarde. Bom, no 256, contato radar na decolagem, suba via saída da PUCA para o nível 370. Via PUCA 370, no 256. Centro Recife, 128.35, alterno 125.11. 25.35, 28, alfa secundária, 283. 128.35, alterno 125.1. Afirmativo 28.35, 25, obrigado. Então, 3192, solo 29, libera a direita, chama o solo 1219. 219. boa tarde, 1-8-2-4, mandada prova. Bom, 1-8-8-4, autorizada a linha decolada, soma 0, vento, no 60 graus, 06 nós. A linha decola, voo no 8-8-4. Tendo decolagem, voo no 8-8-4. Gente, no 8-8-4. 4. Bruno 256, chama o centro Recife, frequência 1-25-245, alterna 1-26-85, bom voo. 2545, alterna 2685, uma boa tarde, bom trabalho. 256. Noite 24, decola 233, chama o controle Salvador, 1-20-8. 208, 1-84, boa. Voo no 884. Voo no 884, contato radar, suba via saída PUCA para nível 230. 230 da PUCA, no 884. É 3367, deixa a via até 2000 pés, ajuste no 05, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Ajustando via para 2000 pés, reportaria do ILS 3367. A zona 9542, autorizada a linha decolada zona 0, o vento no 70 graus 08 nós. Livre decoladinha, azul 9542. 626 com a Alfa. Tinha 6326, tinha na identificação dessa via para o médio para o nível de voo 050. Para o médio 050 identificou, 626. A STAP, o 6326? O 6326 mantém o perfil. Seguinte, logo à frente vai precisar fazer desvio de informações, 6326. Telemetria 326, reporta aí sendo desvio. Está voando para o 0550, ver se informações. 0550 por quantas milhas? Por 45 milhas. Salvador, azul 9542, passa meu pé. Azul 9542, contato radar na decolagem, suba. Via sai da Coral no Alfa para o nível de voo 140. Via Coral no Alfa para o 140, azul 9542. Estou em Salvador. Boa tarde, 9805, pode estar pronto. Passarei do 9805 ali, mantém cabeceiro no zero. Ali mantendo zero, mas 805. 45, alterna 126, decimal 85. Para o gol 1884, 12045, 12545, 2085, obrigado. Receptando o Loki, o TRAN 3367. TRAN 3367, chama até a frequência 118, decimal 95. Torre 11895, 3367. Torre TRAN 3367. Vai passar o Índia Serra em duas milhas. 67, o ajuste na 015, continua aproximação, agora na pista livre. Entendeu o ajuste na 015, restante, por favor? Continue aproximação, aguardando pista livre. 67. O passarei do 9805, autorizado a decolagem, pista 10, vento 170 graus, 069. Passarei do 9805, decolando 41, estou no Conselho Salvador, 120, décima 8. 1208. Então, 3367, autorizado pouso, pista 10, vento, 170 graus, 07 nós. Me pouso no 10, 3367. 105. Passarei do 9805, contato radar na decolagem, suba via saída de coral no Bravo, para o nível de voo no 80. Nível Lagoa 200, 20 mili, ciente do desvio. São Salve Salvador, eu passarei do 9805, seria possível pro Acoral, cara? Passarei do 9805, autorizado, Coral. Autorizado, Coral. Controle, o Azul 9542, atinge uma pinha 140, felicita agora aqui, ó. A gente tá pro A2 10. Gente, pro A210, por quantas milhas? Eu creio que mais umas 20 milhas. Gente. Será que a 326 vai manter essa prova por mais quantas milhas? Mais 5 milhas, eu posso ter condições de curvar direito na prova de Duna. Via 326, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.5, autorizado em MS X-Ray, reparto estabilizado. Acusará de estabilizar o presente para 2.000, na minha 326. Sol em Salvador, boa tarde, Azul 507, ponte 090, pronto. Azul 5076, cruzada, linha decolada, piscina 0, vento 160 graus, 08 nós. A linha decolada, piscina 0, Azul 5076. Patrão Greco de Luna November, aciona identificação. Ajuste em Salvador 10 no 5, deixa com referências visuais até o 1510. Autorizado voo direto de Asa, reportando através de Paris. Paris, voo direto de Asa, reportando através de Paris. Azul 5076, acorda 49, tinha um controle 1208. Controle 208, boa, Azul 5076. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 5076. Azul 5076, contato radar decolagem, suba via saída coral no Bravo, nível 180. Ok, via coral para nível 180, Azul 5076. Possibilidade de voar direto coral, senhorita? Minimizar atraso? Separação no mesmo nível. Tudo bem então, vai manter o perfil da saída, Azul 5076. Salvador, o Azul 9542, solicita nível 240. Azul 9542, serviço radar está encerrado, está presente? Está 53 milhas sul do VR de Salvador. Chama o controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1 e solicita o nível. Chama Ilhéus 20, André. Salvador, Azul 5076, solicita ascensão nível 200. 5076, aguarde apenas a coordenação. Aguardando. Fechando a 6326, estabilizou? Estabilizando o 6326, chanel. Chama a torre 1 no 895. 895, bom dia, Torre Salvador, chanel 6326, final ILS da 1. Rotinéia, 6326. O exigiotímetro no 0 no 5, autorizado pouso, pistão no 0, o vento no 50 graus, 07 nós. Ele pousou no 0, 6326. Patrão no 66, voa Duna. Vai precisar fazer mais um pequeno desvio aqui à esquerda, agora dura na frente, não será possível. Gente, 4166 tem condições de manter high speed? Tá certo. Mantenha a serão número 1 na aproximação. Até no high speed, eu uso 4166. 5, desvio à esquerda, proa 210, 30 milhas. 210, 30 milhas? Afirmativo. Certo. É 6326, Saulo 54 do Bairro Direita, e chame Saulo 121-219. 219-6326. Desvio à esquerda, azul 5076. 5076, forma pro e por quantas milhas irá manter? Aproximadamente 28 milhas na proa 205. Gente. O 076 chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Centro Recife agora 2835, alterna 251, azul 5076, boa. 4166, desça para 2000 pés, ajustando 015, após desvios pro Aduna autorizado e LS X-Ray, reforço estabilizado. 2.0015, Prod Duna autorizado, formal estabilizado, 4166. Aproximador, o passarem do 9805, seria possível a Prod El, senhora? Coordenação. Será que o 9805 tem condições de barra ira? Afirmativo, 9805. 28-05, autorizado Raíra. Autorizado Raíra, obrigada. Oi, Salvador, boa tarde. Gol 9780, está aproximando do ponto. Espera, pronto. Gol 9780, autorizado a linha de decolar piscina 0, vento no 70 graus, 07 nós. Autorizado o alinhamento e decolagem da pista 10, gol 9780. Foi 0, décima 1, o passarelo 9805. Gol 9780, decolada 03, sem controle 120, décima 8. Sai com controle 120, décima 8. Controle Salvador, o gol 9780. Gol 9780, contato radar na decolagem, suba via saída A Boruno, nível 320. Autorizado, via saída Arbor 1 até o nível 320, o voo 9780. Pesado, azul 4166. Azul 4166, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1895, bom. Pride Salvador, boa tarde, azul 4166. Azul 4166. O ajuste altímetro no 015, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 07 nós. Livre pouso, ajuste Edson, meu. Gente, ele vai estar na chão pra um táxi. Então, Romeu, autorizar o táxi até a interseção, reportando para ingresso, pista no 7. Vai 327 na escuta da torre? Na escuta, boa tarde, senhor. Gente, controle Salvador nos informou agora que já encontra-se fechado abaixo dos mínimos. Gente, o 327. Confirme intenções, por gentileza. Retorna ao pátio, decola e aguarda melhoria do tempo ou prossegue para o alternado? Só um pouquinho, a gente já te chama novamente aí, 327, obrigado. Sim. Alinha e mantém cabeceira 1-0, o Juliette da Romeu. Pois, 9-0 para evitar formações. No 9780, para 290 por quantas milhas? Por aproximadamente 20 milhas. Gente, do desvio, gol 9780. Obrigado, reportará, retorna da proa. Cruzada colagem, pista no 7, vento no 70 graus, 059. Caso 4166, salve 08, do Vale Direito, chame solo, 1219. 219, boa. Torre 6327, Xané, vai prosseguir na decolagem e se não for possível, ele vai alternar Salvador, Brasília, perdão. Gente, autorizada a linha decolar, pista no 0, vento 170 graus, 05 nós. Autorizada a linha decolar no 10, 6327. Na 135, decimal 3. 26, decimal 0, alternando no 35, decimal 3, centro de 6, o gol 9780. Eco Zulu November, passando através de Paris, já visual. Eco Zulu November, torre 1 no 895. 295 com a torre 90. Papapá, direto até Romeu, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 120, saída Arboruno sem restrições. Arboruno sem restrições, vai lá. É 327, decolada 10, time controle de Salvador, 120, décima 8. 1208, 6327, obrigado, boa tarde. Para a Chanel 6327, uma boa, São Bruno. Chanel 6327, contato na área de decolagem, subo para nível de voo 240, após 2000 pés, direto coral. Sobe 240, após 2000, direto coral, 6327. Solicito nível 200 como final, 6327, possível coordenação. 6327, submantenha 200, aguarde coordenação como nível final. Submantenha 200 e aguarde a coordenação, 6327, obrigado. Sul 90, final, baixado para lado. Tá ruim com o Sul 90, autorizado a decolagem, perdão, autorizado o pouso, pista 97, o vento, 90 graus, 07 nós. Pode autorizar, não. Até Romeu livre. Ah, pode seguir aqui, eu vou para o meu lugar, até Romeu, autorizado. Telemetria 355, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360 após 2000 pés, voa Leda. 360 após 2000 pés, Leda, 1097, boa tarde, utilizado em área decolar da pista 10, um vento 170 graus, 8 nós. Linha decolar 10, boa 0097. Lucha 6327, desvia esquerda, proa 200 por mais 20 milhas. Xané 6327, controle. Prossiga, controle, não escuta. O 6327, chama o Sandro Recife na frequência 128 decimal 35, alternando 125 decimal 1, e informa o desvio. Vai chamar Recife 12835, 1251, 6327, informando o desvio. Obrigado, Ana. Decimal 8. Segue controle 108, uma boa tarde, 1097. Salvador, boa tarde, eu vou na 097. Vou no 097, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360 via Arbor 1. 360 via Arbor 1, vou no 097. Zona 55, boa tarde, Alim, mantém no zero. Mantém no zero, tá 3155. está de coordenar a proa de moto lá? Aguarde. Zona 5-5, atualizada a decolagem, pistulo 0, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Pistulo de decolagem, pistulo 3, zona 5-5. Santa 3155, decolou os 2, 1, chama o controle 120, decimal 8. 208, uma boa. Ainda negativo o contato com o centro Recife, está autorizado desvios. Controle Salvador, Santa 3155. Santa 3155, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 320 após 2000 pés, voa letra. Ledo, então, tá 3155, subindo para o 320. Chama o centro Recife, frequência 1228-35, alterna 1251, solicita a proa de motiva em forma de desvio. 3218, obrigado. Controle Salvador, voo 1097, para evitar desvios para o 280 por 20 milhas. Silêncio, após voo Elefa. Pode vir para o de Elefa, voo 1097. Silêncio, até o meu confirme. Aguarde. Então, meu autorizado direto conquista. Direto conquista, muito obrigado. Para o 97, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 135.3. Centro Recife, 126.0, 1353, gol 1097, obrigado.